Está começando. Mais um Evangelho do Dia. Restaura as portas de Jerusalém, Senhor. Vamos dando início aqui então, rapidamente. Esse é um presente que o irmão Tobias trouxe ao estúdio, da parte do pastor Daniel. Casa de Davi, Casa de Oração. É uma música realmente muito bonita, de Kleber Lucas. Agradecemos aí o carinho das outras religiões que respeitamos muito, que acompanham o nosso Evangelho do Dia. Muito bom, muito obrigado. Estamos imensamente agradecidos, não é mesmo? Temos religiões diferentes, mas o amor que sentimos um pelos outros é sempre provindo da mesma fonte, que é Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo e Nossa Senhora Santíssima. Evangelho, meu nome, vamos começar aqui o Evangelho do dia. Meu nome, hoje eu não vou errar, já estou aqui até com medo, mas quase que eu digo meu nome é pastor, mas não é pastor, o meu nome é Frei Giordano. Evangelho de hoje é Marcos 12, 28b ao versículo 34. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ô, irmão Tobias, não era para ter uma música de fundo? Aham. Não, tudo bem. Tudo bem. Já estão aqui, então, cuidando para vocês, para que possamos aí então já fazer um evangelho muito bonito, o evangelho do dia. E hoje vamos estudar São Marcos, não é mesmo? E estão aqui fazendo alguns sinais para o Frei. O Frei daqui de dentro dessa sala não consegue entender, não consegue ouvir, mas o Frei tem muita paciência e pode esperar. Já vão dar início. Muito bom. Já estamos novamente em casa. Evangelho do dia. Hoje é dia 2/6/2016 e eu sou o Frei Giordano. Vamos lá então. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Eu vou pedir. Isso mesmo, já estão abaixando lá. Vamos dar continuidade aqui. Naquele tempo, a gente precisa dizer glória a vós, Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior que este. Graças a Deus. Isso mesmo, o céu inteiro. Aqui continuando então. Não existe mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre, na verdade, é como disseste. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Muito bem. Quando nós sabemos do primeiro e do segundo mandamento e observamos na prática do dia a dia, dentro das nossas realizações e desafios, vivemos a experiência da serenidade, da paciência. E já enquanto caminhamos com os nossos irmãos na terra, realizamos obras maravilhosas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, então, vamos estudar o santo do dia, que é São Marcelino e São Pedro, instrumentos da divina providência. Os santos de hoje pertenceram ao clero romano no século. O Frei tem muita dificuldade com o número romano, por isso que o Frei dá uma travada. Mas um pauzinho e um vezinho é muito bem o século IV. E viveram no contexto da grande perseguição contra a Igreja de Cristo por parte do imperador Diocleciano. Foram mártires por causa do amor a Jesus. Os santos demonstram com a vida e até com a morte, no caso dos mártires, que o amor precisa ser o mais importante. Foram presos e na cadeia souberam que o responsável daquela prisão estava deprimido. E quiseram saber o porquê. E a filha deste estava sendo oprimida pelo maligno. Eles então anunciaram Jesus, aquele pai, e disseram do poder do Senhor para libertá-la. Conseguiram libertação. Foram até a casa desta família, anunciaram Jesus, oraram pela libertação daquela criança. E que graça, toda a família... Peraí, o Frei vai fazer uma interjeição mais apropriada. Oraram pela libertação daquela criança e que graça, toda a família se converteu, aceitando o santo batismo. Este pai de família também foi preso e martirizado. Pedro e Marcelino foram instrumentos da divina providência para que a evangelização chegasse a essa família e tantas outras pessoas. Estes santos foram decapitados no ano de 304. Peçamos a intercessão desses santos para que a nossa evangelização seja centrada no amor de Deus, para que muitas famílias se convertam e se tornem sinais visíveis deste amor que santifica e salva. O amor de Deus. São Marcelino e São Pedro, rogai por nós. Aí temos então um exemplo de que devemos sempre perdoar quem nos machuca e rogar a Deus para que eles também, mesmo que um pouco contrariados, estejamos com o que fizeram conosco. Roguemos a Deus Pai Todo-Poderoso que, em nome de Jesus Cristo e Nossa Senhora Santíssima, a Virgem Maria, eles sejam iluminados e abençoados e protegidos e guiados no caminho deles, não é mesmo? Porque, como nós, são crianças que erram, assim como nós também somos e erramos, e precisamos do perdão e da benevolência e da caridade uns dos outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e graças a Deus. Hoje tivemos mais um Evangelho do Dia. Estamos já no mês de junho, no segundo dia do mês de junho. Meu nome é Frei Giordano e já vamos ficando então por aqui. Muito obrigado novamente a todos que nos acompanham, ao Pastor Daniel, amigo aqui do nosso irmão de estúdio, o irmão Tobias. Graças a Deus. Isso, estamos tendo algumas falhas aí técnicas, mas Nossa Senhora nunca falha. Que ela esteja sempre dentro de seu coração e que sua fé sempre proporcionará o melhor para todos, da sua família e do seu contexto social. Graças a Deus.